bem-vindos ao Universo Podcast, edição 4. Bem, vamos começar essa edição mais uma vez com os comentários da edição passada. E para isso estamos aqui com a Jéssica Lais, uma pequena participação. Então a gente vai começar lendo aqui o comentário da Janine. Ela falou assim: muito bom o podcast. Além da melhora do áudio, a dinâmica deste cast foi ótima. E a volta do Android. Eba! Estava com saudades dos seus comentários ranzinzas. Por mais que neste episódio não teve nenhum. Gostei muito do caminho que a conversa teve, não repetiram coisas desnecessárias que já sabemos. Ao invés disso, acrescentaram informações novas. Estava sentindo falta disso. Pois é, Janine, a gente está tentando melhorar o podcast a cada edição. Espero que dessa vez a gente acerte cada vez mais. E obrigada. O outro comentário é da Larissa Couto. Ultimamente, muitas pessoas vêm falando mal do Mofá, chamando-o de machista. Vocês podem comentar o que acham dele como escritor? Obrigada. Olha, Larissa, é o seguinte. A gente, se eu pudesse falar assim, eu falava assim: Mofá, a gente ama você, Mofá. Não liga pra esse pessoal que fica morrendo de inveja que você pode escrever uma série tão legal quanto Doctor Who. E eu acho que o Mofá, realmente, ele deu um up em Doctor Who e... acho que as pessoas sentem inveja do sucesso que Doctor Who tá fazendo, mais sucesso agora do que na época do Russell T. Davis. E algumas pessoas ficam aí falando mal do Moffat, só por causa disso. E o outro comentário é do Diego Leal. Ele falou assim: gostei do podcast. O único ponto negativo foi a música no final, que ficou muito alta. Teve pontos de conversa que não consegui entender. Mas o resto estava com um áudio muito melhor e bem claro. Quanto ao episódio, não gostei muito. Não sei se foi a interpretação do ator que fez o pistoleiro ou foi a direção. Não consegui acreditar no personagem e o doutor colocando ele como xerife. Achei estranho, pois ele tinha acabado de matar várias pessoas, mesmo ele sendo os responsáveis pelo sofrimento dele. E o doutor não costuma lidar bem com isso. Bom, Diego. Então, como eu já disse, a gente está tentando melhorar o podcast a cada semana. Esperamos que no ano que vem ele esteja melhor, que a gente vai comprar mais equipamento e tudo mais. E quanto ao episódio... é, teve várias pessoas que não gostaram, teve umas que amaram. Bom, você viu as nossas notas ao final do podcast. E quanto ao doutor, a gente pode ver que ele está bem mudado mesmo nessa temporada. E esperamos que isso tenha algumas consequências para a mente. Obrigada por todos que ouviram e até mais. Muito obrigada, Jéssica. Hoje a gente vai falar sobre o episódio The Power of Three, quarto episódio da sétima temporada. Eu sou o Matheus Carvalho, apresentador dessa edição. Eu sou a Juliana Benjamin. Eu sou o Matheus Benjamin do Terra Zero. E eu sou a Julia Buquerque, do I-42. Então, The Power of Three, escrito mais uma vez pelo Chris Chibnall, que foi responsável pelo segundo episódio, Dinosaurs on a Spaceship. Dirigido pelo Douglas McKinnon. Ele já dirigiu o duplo do Sometime Strategy, depois no Sky e... também dirigiu uma produção do Moffat de 2007, baseado na obra Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E a gente tem no elenco o Mark Williams como Brian Williams, mais uma vez. O Steven Berkoff como Shakri. Karen Gillan como Amy Pond. Arthur Darby como Howard Williams. Matt Smith como Doctor. E Gemma Redgrave como Kate Stewart. Bem, o episódio tem um feeling bem era RTD, vocês não acham? Aquela coisa toda de celebridades, o apresentador do Aprendiz aparecendo, aquele professor Alex Cox, eu acho. Não, Brian Cox. Brian Cox. E aquela coisa toda dos jornais, os apresentadores aparecendo. Eu até estranhei a falta daquela Trinity, lembram? Que aparecia sempre na era da RTD. Era uma âncora de jornal. Sempre, todo episódio que aparecia esse recurso de noticiários falando sobre invasão alien, etc., ela aparecia. Era uma mulher negra que ela fazia cobertura americana, eu acho. Cara, você lembrou pro Torchwood, né? Torchwood já aparecia direto também. Vocês acharam isso também ou eu tô delirando em relação a isso? Com certeza. Uma coisa meio novelesca e tal. Não, achei mais porque, tipo, foi um episódio mais com o tema central, tipo, o vilão foi mais deixado de lado pra, tipo, criar mais, falar mais sobre os personagens e tal, a situação deles. Tipo, isso foi mais RTD mesmo. Mas essa temporada em si tem uma coisa mais, nem tantos vilões e grandes histórias e tal. Acho que a gente tá querendo criar uma temporada mais humana, alguma coisa assim, ao invés de, tipo, monstros, monstros, monstros. E é mais episódico também. Não, sim, os standalones são muito maiores. Mas é curioso, porque toda temporada tem um episódio desse doméstico na Era Moffat. Mas, ao mesmo tempo, o episódio parece um pouco RTD e se encaixa bem no conceito da temporada de ser um episódio tendo focos maiores nas Companions. Mas dessa temporada ele é o menor de todos os episódios. O primeiro e o segundo tem visões muito grandiosas. São episódios grandes, o terceiro é bem faroeste e esse é doméstico quase. Eu achei esse episódio foi, até agora, né, o melhor da temporada, porque ele tinha o conceito dele era muito legal e eles conseguiram explorar os Companions muito bem. Porque isso foi muito legal, eles explorando os pontos. Não sei, achou-se meio do conto aqui, porque eu não gostei muito desse episódio, na verdade. Eu acho que toda essa parada de... Eu acho que eles estão usando demais esse negócio dos pontos, sabe? Eles estão... Tá saturando a todo episódio, essa lenga-lenga e tal. Eu acho que, puta, quarto episódio eu já tô cansado dessa parada. Não, eu confesso que eu achei interessante esse ângulo mais detalhista, esse ângulo mais... O que acontece com o Companion antes de se separar do Doctor de uma forma... Digamos, bem, bem focada nisso. Concordo parcialmente com os dois. Eu gostei do episódio pela parte dos companheiros. Eu acho que é interessante exatamente por não ser uma coisa que a gente já tenha visto antes. Normalmente, quando um companion sai, a gente passa dois episódios, ele se ferra e tchau. E agora eles estão realmente construindo essa questão dos pontos, considerando vale ou não a pena continuar vivendo com o Doctor, vale ou não a pena largar a nossa vida e ir viajar com o Doctor. Mas, por outro lado, o meu problema com o episódio foi com a parte dos monstros, que eu achei que foi mal desenvolvido. Eu achei que ele se preocupou muito com a parte das Companions, com a parte dos personagens, mas eu não gostei da maneira como a trama em si se desenvolveu. A história mesmo, ela serve praticamente pra contar sobre os Companions, né? Porque o vilão, ele aparece, porque uns 5 minutos de tela ali, aquele vilão principal, tem um diálogo bem fraco, na real, e a resolução do problema é meio ridícula, assim, né? Concordo. Mais ou menos fácil, como então. Close in Time. Mais ou menos como Close in Time. Eu acho que a parada do vilão e tal... É, porque Sim. Eu acho que o vilão não é o foco, sabe? Tá ali só pra poder contar aquela história. Só que eu acho que, por não ser o foco, eles acabam resolvendo muito fácil a trama, assim. Eu acho que isso pode ser considerado um ponto negativo de certo modo, assim. Não, não chega, assim, né? Você entendeu, né? Não, eu concordo contigo nesse aspecto. Porque, assim, você tem um desenvolvimento arrastado, dá uns 35 minutos de desenvolvimento. Não, uns 30 minutos de desenvolvimento, 5 minutos de clímax e 6 minutos de resolução do problema. Como standalone, esse episódio não funciona, na minha humilde opinião. Até então, os outros 6 episódios da temporada funcionam muito bem sozinhos, mas esse episódio, fora do contexto da temporada e da despedida dos pontes, não funciona. Verdade, mas acho que esse ângulo doméstico precisava muito ser explorado mesmo. Porque a gente pensa dos companions como vida com o Doctor, tudo é perfeito, tudo é uma maravilha. E como é que eles ficam na vida real? Como é que eles deixam os amigos de lado, a família e tal? Esse episódio mostrou muito isso. E eu acho que se o conceito dos vilões desse episódio fosse mais explorado, seria muito legal. Se tivesse um episódio sobre esse conceito do chakra, whatever, ia ser muito bom. Que ele seria um vilão interessante, com um conceito legal e tal, mas não explorou. Foi um vilão mal aproveitado. Tinha potencial, mas foi extremamente corrido. E eu acho que é por isso que foi um episódio tão Russell T. Davis, porque os episódios dele geralmente eram assim. Eu concordo. E o foco na família da porque como vá, tudo bem. Na quinta temporada, a Amy não tinha família. Era essa coisa vai, não vai. Na sexta, a família dela volta, depois que ela consegue trazê-los da fenda da parede, ela lembra deles, voltam, só que eles nunca aparecem, são uma presença constante. O pai do Rory a gente nem conhecia, apareceu essa temporada. Então, eu acho que, pra mim, o feeling Russell, além das manias que ele tinha de colocar o pessoal aparecendo no jornal, as notícias, que é uma característica que chama de todos os seriados dele, também tem um pouco desse foco doméstico, que eu não senti, por exemplo, no The Lodger, que foi um outro episódio doméstico de Doctor Who. Mas sabe o que mudou do The Lodger pra esse? Na casa de quem o Doctor está, entendeu? Não, sim, é exatamente isso que eu quis dizer. Porque o foco agora é nos companheiros na Terra, tipo a família, o que é a vida deles quando eles não estão com o Doctor. Em relação a Amy, eu acho que os pais dela são meio deixados de lado, que é a explicação que eu me dou, né? Que ela tá acostumada a ter, tipo, pais, por causa dessa confusão Sim. De timelines. Sim. Mas parece que o Moffat criou esse arco, porque na quinta temporada você tem a Amy sem família, o Robbie se encaixa com ela num determinado ponto. Na sexta temporada, ele já tem uma casa, né? Aí eles começam a ter uma vida própria, assim, o Doctor. E agora a coisa cada vez tá mais afastada. A vida com o Doctor tá virando algo mais ocasional. Cada vez mais isso. E é diferente do normal. Eu acho essa diferença interessante. Essa coisa, pelo fato de ser inédito, é interessante. Porque a série atual sempre focou nos Companions. Mas nunca chegou a focar nos Companions sem o Doctor. A única vez que isso foi citado foi com Sarah Jane, eu acho. Isso foi bastante interessante. Com certeza. É tipo mostrando que a vida dos Companions às vezes não gira ao redor das aventuras do Doctor. Eles têm, tipo, família, amigos, eles têm compromissos da vida. Coisas que, tipo, eram ignoradas no passado. Sim. E a gente acabou gravando um podcast de Doctor Who, que eu acho que nunca nem foi ao ar, mas que a gente estava falando das Companions e a gente estava discutindo exatamente isso, de como, mesmo quando as Companions saem da vida do Doctor, o Doctor não sai da vida dos Companions. Pelo menos nas quatro Companions da série atual que a gente já teve, por exemplo, no caso da Martha. A Martha saiu por escolha própria, mas ela foi influenciada de tal maneira em cima do Doctor que ela continua lutando pela, trabalhando na Unity e tal. Então, tipo, é a primeira vez que a gente tá pensando em voltar para uma vida normal sem o Doctor. E eu achei isso uma coisa muito interessante. Se você for parar para pensar, a Amy não tinha uma vida normal antes do Doctor. Não, pois eu acho exatamente isso que é bom, porque desde a vida dela foi tão focada no Doctor que agora ela só quer, tipo, um vídeo normal, um vídeo cotidiano. Isso é interessante porque o Doctor criou isso, de certa forma. Quando ele deu a casa pra eles, ele pensou nisso. Quando eles tiveram a Melody e ele deixou eles lá entre a quinta e a sexta temporada, que eles passam um tempo em casa sem viajar e tal, o Doctor pensava nisso. O que é diferente do que ele faz normalmente, o que mostra que talvez ele esteja mais altruísta, não sei. Sim. É, talvez. Ou pode ser uma coisa só dos Pônei especificamente. Não que ele tenha mudado, mas só a forma como ele vê os Pônei especificamente a Amy. É, não, eu acho que ele, tipo, de alguma forma, como ele diz no episódio, ele já sabia que isso ia acontecer, especialmente com os Pônei. Porque eles são casal, eles querem ter uma vida. E ele tá tão cravado na vida da Amy, que ele achava que algum dia ela ia parar, querer parar, tipo, férias, aposentadoria. Mas sobre a inserção da família deles no episódio, eu achei o Brian muito válido nesse episódio. Aquela cena em que o Brian tá todo mundo na TARDIS, e o Brian começa a sugerir o que, que será que os cubos podem ser, foi muito interessante. É que foi muito legal, cara. O Mark Williams é genial. E por sinal, o que, que vocês acharam dos cubos quando vocês viram ele pela primeira vez? Tipo, os cubos surgiram do nada e pam, o que, que vocês acharam? Cara, eu achei que é um conceito muito legal. O conceito em si dos cubos foi muito, muito bom. Algo que é bonito, que os humanos querem colecionar e que, tipo, ninguém sabe o que é, de onde vem, do que faz, mas que todo mundo tem. E é curioso que no momento que os cubos aparecem, o Doctor aparece por lá e aí aparece a Unity pela primeira vez no episódio. E um Unity muito diferente, né? Aparece a Unity pela primeira vez na Era Moffat, né? Aí tá muito diferente da Era RTD e da série clássica mais ainda. Acho que foi uma evolução mesmo. Que a Unit da clássica era uma coisa da clássica militar. Coisa, da RTD tipo, também, mas tinha uma coisa militar. Mais... Parece que depois que o Doctor passou por lá, ficou a coisa de ciência ficou mais forte, né? Isso faz sentido em relação ao fato da Kate ser a chefe e, ao mesmo tempo, cabeça da área de ciência da Unit. Mas o uniforme tá muito mudado. Eu achei meio descaracterizado essa coisa do uniforme ser só um monte de caras com uniforme militar. Não tem aquela boina vermelha, aquele uniforme verde clássico. Mas eu achei essa mudança da Unit muito legal, porque, tipo, mostra que eles estão evoluindo de uma forma adequada. Não, é o século XXI, a gente precisa de quê? Mais exército? Não, a gente precisa de ciência, tecnologia, é todo esse tipo de coisa. E eles estão querendo explorar isso, só que, tipo, do espaço. É, quanto ao uniforme, tu pode pensar que ela é, tipo, uma unidade da Unit só, né, cara? É que o pessoal de tropa de choque e tal precisa ter um uniforme diferente, assim. Não, faz sentido. Agora, convenhamos, Kate Stewart. Alguém esperava alguma coisa dela? Foi um choque enorme. A atriz é uma Redgrave. E toda vez que colocam alguém da dinastia Redgrave em série, principalmente da BBC, você pode esperar alguma coisa. E eu suspeitei pelo sobrenome. Tá aí, não sabe. Não, eu não suspeitava, não esperava nada. Eu nem sabia que, tipo... Não, eu suspeitava que seria alguma coisa. Eu não suspeitava, eu não sabia se era X, Y ou Z. Mas... eu suspeitei que pelo sobrenome ela teria alguma relação, principalmente por ela ser ligada à Unity e pela atriz que estava fazendo. Eu achei a atriz meio ruim. Não sei, ela não me convenceu muito, não. Ela tem um diálogo meio estranho. Eu tinha um problema com o diálogo, não com ela. Ah, cara, eu gostei dela no papel da filha do brigadeiro. E o Moffat, ele se prende muito a essas referências da clássica, que não são incômodas a quem não conhece, mas são brilhantes para quem já viu a clássica, ou para quem tem referência da série clássica. Tanto essa quanto a cena do Doctor ligando pro asilo do Brigadier na temporada passada, né? Com certeza. E mesmo se você não seguir a clássica, mas se você é fã da série nova a ponto de lembrar dessa cena, porque foi uma cena marcante, você pode relacionar as duas coisas. Pensar que era aquele amigo do Doctor que morreu e tal na temporada passada. Não, realmente. E, no geral, eu achei a participação da Unity fraca, vocês não acharam, não? Porque, tipo, a organização das Nações Unidas, eles não mexeram nos cubos direito, eles não se esforçaram. Tipo, não pareceu que havia um esforço da organização em si. Eu acho que é porque não havia um esforço. Porque, tipo, aquele negócio estava em todo canto. Não adiantava pegar o mais possível se, tipo, eles podiam arranjar com qualquer outra pessoa, de qualquer outra parte do mundo. Eu concordo que não teria muito o que eles pudessem fazer. Mas eu acho que também entra naquilo que a gente estava conversando antes, da história não ter sido tão desenvolvida, porque eles estavam muito preocupados em desenvolver a parte dos pontos. Acho que se fosse um episódio feito para ser completamente standalone, se fosse um episódio focado nos cubos, a participação da Unity talvez pudesse ter sido diferente. Mas não dá para esperar que eles tenham tido uma participação extremamente relevante quando eles perderam tanto tempo falando de outras coisas que não eram ligadas a essa trama. É, exato. Se a própria história já fica em segundo plano, né? A Unity é praticamente em terceiro plano. Ela aparece lá mais só para fazer homenagem mesmo ao Brigadeiro e meio que dar uma conexão mais governamental para ela, mas tirando isso, não tem muita função na história, assim. Eu acho que só tava lá pra mostrar que, tipo, a invasão era séria mesmo, que tava em todo canto e etc. Não, realmente, mudando totalmente de assunto, agora eu sei. Mas a cena que você tem um Doctor, quando ele pousa na casa dos Pons, fora da zona de conforto, pega uns cubos, ninguém sabe o que é aquilo, ele fica lá parado. Não, eu vou ficar aqui pra analisar, vou observar os cubos. E você vê ele totalmente desconcertado ali, sabe? Ele vai cortar grama, faz embaixadinha, pinta um muro, joga o Wii, sabe? Um total loucura, eu acho. Achei aquilo muito interessante. Ah, cara, achei aquilo muito brilhante mesmo também. É um cara que viaja no tempo, no espaço-tempo, vai pra todo buraco que tem no universo, em todo momento que ele pode na vida, sendo forçado a ficar numa vida cotidiana num planeta na esquina da galáxia. Achei muito bom. E é curioso também, essa cena, depois que o Doctor decide que ele vai embora, né, ele pede pro Brian fazer observação pra ele, e o Brian se envolve muito com isso. Tanto ele faz um diário com um cubo, né? Todo dia ele faz o diáriozinho, filma o cubo o dia inteiro, observa se o cubo teve algum tipo de ação, manda pra Unit, mostra muito o envolvimento dele. E eu assisti End of Time semana passada e me lembra muito o Wilf. Porque você tem toda a questão do parente patriarcal que se preocupa com o filho e a nora, no caso do Wilf era a neta, em relação à vida que ele teve ou tem com o Doctor. E tal qual o Wilf fica ficava desesperado pela dona, pelo fato dela não poder mais viajar com o Doctor, o Brian fica muito preocupado durante o episódio com o destino dos companheiros do Doctor. E ao mesmo tempo ele fica preocupado com a felicidade do casal em relação a escolher entre a vida com o Doctor e a vida cotidiana, porque um empurra a outra em alguns momentos. Eu acho que ele e o Wilf assim, tem meio que basicamente o mesmo papel, que é meio que ser a âncora humana entre os companheiros e o Doutor. A cena que o Brian conversa com o Doctor de aniversário de casamento dos dois, deixa isso bem claro, o Doctor começa a tentar desviar do fato de que companheiros dele morrem sim, e é mais um indicador pro fatídico desfecho do episódio que vem. Eu achei muito bom isso, eles botaram o Brian pra, tipo, realmente alguém interessado que não tá viajando com o Doctor, que tá observando tudo, perguntar, observar o que que acontece com as outras pessoas que viajaram contigo, o que que vai acontecer com o meu filho e a esposa dele, tá entendendo? Eu achei isso brilhante, excelente. E é uma contradição entre essa conversa que ele fala que não, porque eles não vão morrer, ele deixa isso bem claro, com a conversa que ele teve com a Amy nesse mesmo episódio e com a conversa que ele teve com a Amy no segundo episódio, onde ele fala que ou ele vai até o final da vida dela e do Rory, ou eles dois vão até o final da vida dele. É verdade. Porque a conversa que ela tem com a Amy depois nesse episódio encaixa exatamente no fato de que ele parece saber o que a Amy e o Rory estão pensando em relação a parar de viajar com ele. Como se ele já soubesse que eles faziam isso em algum momento. Mas eu acho que ele meio que só tava prevendo. Ele era uma constante na vida deles e ele precisa parar em algum momento. Eles precisam Uma pausa mesmo, acho que ele só tava meio que prevendo isso. Porque por um momento, eu ouvi um podcast sobre isso também já, e ao mesmo tempo eu tava conversando com a Mila, Time Lady, sobre isso, e surgiu a ideia de que, por exemplo, imagina se o Doctor, imagina que os pontos morram no Angels Take Manhattan. Então, o que, é que ele decide fazer? Ele volta no tempo a viajar com os pontos. Por quê? O próprio casamento fica bem claro que a gente vê o Doctor e os dois, eles vão viajar, né? E tem aquela cena deles debaixo da cama do Henry VIII. E o Doctor comenta que o Rory deixou o carregador do celular lá no palácio. Sendo que, em A Talk on Mercy, o Doctor comenta com o Rory que ele havia deixado o carregador dele no palácio do Henry VIII. Ou seja... Os episódios estão fora de ordem. Exatamente. Agora, que ordem você colocaria pra esses episódios? Eu acho que o primeiro é realmente Asylum of the Daleks, depois é seguido por Dinosaurs on the Spaceship, mas The Power of Three vem antes de A Talk on Mercy. Não, sim. Eu ouvi algumas teorias, por exemplo, de que Pond Life estaria dividido, né? Porque você tem tanto quanto em Pond Life quanto em Power of the Three, calendário, vai indicando o mês à medida que o tempo passa. Sim, sim. Eu achava que podia estar fora de ordem de uma forma que o divórcio dos Ponds vem depois de Pond Life, mas, sabe, antes de The Power of Three, mas eu não tenho tanta certeza disso agora. Eu também não tenho certeza alguma, porque é estranho, querendo ou não, e eu acho que comentaram isso no primeiro podcast sobre Asylum, como a resolução do divórcio deles e a volta deles é muito veloz e só algo muito maior do que isso. A gente não vê o meio do caminho, a gente só vê o começo e o fim. Eu só acho que isso foi realmente pouco desenvolvido pelo Moffat. Eu acho que isso aí foi um descuido dele, de achar que a resolução ia ser simples assim, mas eu acho que tem um meio aí que tá todo mundo perdendo. E agora a questão é, foi um descuido, foi mal desenvolvido, ou é que nem a jaqueta do Doctor que aparecia do nada lá na quinta temporada e, na verdade, era o grande boom do final, que todo mundo achou que era um erro e, no fim das contas, não era, era o Doctor voltando no tempo. Então, eu acho que tem coisa aí, sim, que tá completamente fora de ordem. E antes, eu achava que o último episódio da temporada seria o episódio dos Daleks, por algum motivo. E eu suspeitava disso porque o Doctor fica falando do Natal no episódio dos Daleks e da lista de presentes de Natal dele no episódio seguinte. E aí, por algum motivo, eu tinha na minha cabeça que eles estavam invertidos, mas eu não acho que seja uma inversão completa. Eu acho que os episódios estão realmente fora de ordem e que a gente não viu tudo. Agora, a questão é, algum dia vai ser explicado a ordem certa, vai fazer um sentido ou não? Mas o que fica claro é o seguinte, o segundo episódio vem antes do quarto. Sim. E o terceiro provavelmente é colado com o quarto. Sim, eu concordo. É, sim, concordo. Porque só como se eles estivessem viajando com o Doctor no final, depois eles já estão lá no Velho Oeste. Agora, o primeiro e Pond Life podem estar colados. A quinta parte de Pond Life, que é o final, com eles tendo divórcio, provavelmente está colado com o primeiro. Agora, o resto é mistério. Tem uma parte em Pond Life que a Amy tá usando as roupas que ela usa em Dinosaurs on a Spaceship. Mas eu não sei se isso é só o vestiário mesmo ou se é algo proposital. Vamos salvar a verba. Pois é, como o Dr. Who sempre faz. Né? The Bad Wolf Bay, tipo, parece cada temporada. É hilário quando sai fotos novas, o pessoal surta no Tumblr. Oh, meu Deus, a Rose vai voltar. Não, não vai voltar, gente. Eles só estão aproveitando o cenário. É a única praia que tem em Cardiff. E aquele templo também, onde eles gravaram Let's Kill Hitler. Sim, sim. Pois é, eu fico preocupada se era, tipo, algo proposital ou só vamos manter o dinheiro baixo aí. E é curioso, porque eu acho que nesse episódio foi quando deixou bem claro como essa temporada é de fato um trabalho do Moffat. Porque os outros três pareciam episódios regulares e tal, sempre a citação ao Natal, o que já é estranho. Eu não reparei nenhum luz piscando. Vocês viram alguma coisa? Eu não reparei nada, mas não aparece o Natal lá. Luz piscando teve. Teve pisca-pisca na festa dos Ponds. E teve Natal. Eles passaram pelo Natal. Ah, verdade. Isso é muito... Isso pode ser tanto uma referência, assim, propósito, tanto quanto pode ser algo enlouquecedor. É mofa, né? Afinal. Isso pode ser algo só pra enlouquecer mesmo os fãs ou pode ser algo realmente relevante. Isso não. Eu ainda acho que o Mofa tá mesmo seguindo aquela história do arco que vai durar 3 temporadas. E nada tira isso da minha cabeça. Eu quero ver no que vai dar, mas eu acho que é um arco de 3 temporadas. E que vai ter coisa lá no 11th Hour que a gente não percebeu ainda. E vai chegar no final dessa temporada e vai falar, filho da puta. Cara, The Pond in 11th Hour. Aquele laguinho pra pato. Que não tinha pato. Isso ainda tá na minha cabeça. Vai perseguir a gente pra sempre. Não, e acharam um negócio agora que quando, tipo, em The 11th Hour, quando dão zoom no cartão de identidade do Rory, que ele se formou em 1990. A data tá errada, é isso. Todo mundo está enlouquecendo. Eles já falaram 500 vezes que foi erro da produção. Mas o Murphy é troll e eu só acredito quando terminar essa temporada e não tiver tido nada a ver. Eu só acredito quando o Moffat sair e pronto. Eu acredito quando o Matt Smith sair, quando esse Doctor sair. Nada, quando o Moffat sair, ainda vai estar os dedinhos dele lá. Quando o Moffat sair, é isso. É outra coisa que eu tô achando muito interessante. Essa temporada a gente teve dois episódios do Chris Chibnall. Pois é, eu tô achando que ele tá criando um pupilo aí. Tá dando um de mestre e criando um pupilo pra tomar conta depois. Passado não teve nenhum, né? Aí, quinta temporada teve dois episódios. Ano que vem, quem sabe, já surge mais um dele. E o cara já conhece o Doctor Who, de certa forma. Porque ele trabalhou anos com Torchwood, vários episódios pra Torchwood. Inclusive, um dos piores de todos, Cyber Roman. Mas isso mostra como ele tá melhorando, cara. Porque The Hungry Earth e Cold Blood são episódios, desculpa, mas muito inferiores a Dinosaurs on a Spaceship. Sim, é verdade. Eu acho realmente que o Moffat deve estar criando um pupilo pra tomar conta depois que ele sair. Mas eu não sei se devia ser o Chris Chibnall, que apesar da qualidade dos episódios dele estar aumentando muito, ele ainda não chegou no nível de tomar conta da série. Contanto que não seja Mark Gatiss, pra mim tá ótimo. Pelo amor de Deus, bate na madeira 3 vezes. Concordo. Senão a gente vai acabar com, sei lá, é melhor não pensar nisso. É, não. O Gaddis é uma contradição tão grande, que ele é tão bom em Sherlock, mas ele é tão ruim em Doctor Who. Acontece, né? Eu fico chateada. Ao mesmo tempo, ser um grande escritor não quer dizer que vai ser um grande showrunner, então nunca se sabe. É verdade, isso é curioso. Tem muita gente que critica o Moffat e adora os episódios dele ainda, né? Que não é o meu caso, vamos deixar isso bem claro. Eu acho que se quando o Moffat tá aí, acho que a gente vai ter mais um episódio do Toby Whithouse e do Tom McRae. Não. Bota o RTD de volta! Bum. Sinto que viúvas vão me matar. E por sinal, a todos que me refiro como viúvas, me desculpem pela referência, mas eu não pararei. Não, gente, tem que ter polêmica, porque polêmica vende. Pode ser ou não ser um elogio. Júlia, você tem uma edição de um podcast falando sobre paródia pornô de Doctor Who. E por sinal, volta Doctor Who. Ai, a gente tá sentindo saudade de vocês, cara. Muito. Eu posso fazer um anúncio, assim, em primeira mão? Por favor. Encontramos os arquivos secretos de Dr. Why e Dr. Why vai voltar em breve. E quando voltar, eu vos garanto que tal você aí de casa ouvindo esse podcast. A gente vai jogar isso no Universo Who. A gente tem uma aba, pra quem não conhece, tem uma aba na nossa seção de podcast, tem lá uma abazinha podcasts externos. Que por sinal, se eu não me engano, não tem o Dr. Why, não tem. Mas tem um podcast legal, caso vocês tenham interesse, tá lá. Mas sim, nós vamos voltar, nós vamos gravar edições novas e vamos soltar também o podcast das Companions que a gente gravou tem quase um ano e que não foi ao ar por causa do Sopa. Então, vamos continuar nesse papo wibbly-wobbly time-wime. Vamos lembrar disso. Você tá num casamento, você sai pra viajar, se passam 7 semanas na sua vida e você volta umas 2, 3 horas depois. A vida com o Doctor. A vida com o Doctor, concordo. Isso já leva ao fato de pros pontos passaram 10 anos. Não, acho que 10 anos foi nem uma metáfora pra fechar. Não foram 10. Quando fala que a parada durou 10 anos. Cara, isso é muito nosso, você passa. Há 10 anos. Eu acho que foram 10 anos também. E não foram mostrados. Se você contar o tempo que eles viajaram com o Doctor, depois você contar quantos meses o Doctor ficou sem aparecer entre um episódio e outro dessa temporada. E quanto tempo eles levam, eles passam com o Doctor quando eles estão fora, acho que dá uns 10 anos. Eles passaram 7 semanas só nesse espaço do casamento. Acho que 10 anos é uma quantidade muito grande de tempo. Eu acho que foi meio que tipo, sabe quando tu faz uma hipérbole assim, tu fala, ah, meu Deus, isso durou 10 anos. Só que não tá dizendo que foi 10 anos, sabe? Foi um longo tempo. Porque também não faria muito sentido quanto a idade deles. Se tivesse passado 10 anos, eles são com a mesma idade que eles têm desde sempre. Mas é diferente, o tempo subjetivo pra eles viajando na tarde é diferente do tempo real da vida deles. E eles mesmos falam, a gente tem que parar de viajar com você porque os nossos amigos estão começando a perceber que a gente tá mais velho. E também faz muito mais sentido pro desenvolvimento dos personagens. Eles estão ficando mais velhos e eles querem settle down. Pelo menos eu achei isso, entendeu? Desse fato dos 10 anos e tal, fazer sentido. Mas pode ser que não, realmente, porque a gente não pode estar certo. Pode ser que seja só uma metáfora mesmo. Mas eu acho que essa questão realmente não é muito importante, assim, sabe? Não, mas é curioso, porque a gente não sabe quanto tempo passa na vida deles, na verdade. Porque ela cita que é o aniversário de casamento, mas ela não cita quantos anos de casamento tem. Porque a quinta temporada foi basicamente o tempo de exibição dela. 3-4 meses. A sexta já foi bem mais amalucado essa coisa, né? Foi tudo num dia, se você for pensar, então. Enquanto a sétima, a extensão dela aparentemente é enorme. O que remete mais uma vez àquela questão do Doctor estar largando eles aos poucos. E o que pode ser que o Doctor esteja voltando na vida deles, né? Por isso que eles tenham passado tanto tempo fora. Tipo, depois que eles saem, depois que eles morrem ou não, que o Doctor tá voltando e aproveitando. Pode ser por isso. Wibbly-wobbly, timey-wimey. Isso também, toda essa coisa deles viajando, né, dessa temporada, lembra uma coisa que o Moffat já fez há muito tempo atrás. A Girl in the Fireplace. A Dame de Pompadour. O Doctor surgia na infância, surgia anos depois. Isso que dele tá voltando na vida deles é parecido, porque ele surge pra Amy criança, surge pra Amy depois, e ela ganha importância muito grande pra ele, porque a primeira coisa que ele viu após regenerar foi ela. Mas isso é bem Moffat, porque ele fez isso com basicamente toda a pseudo-companion e ou pseudo-companion, vocês já notaram? Tipo, com a Raver é a mesma coisa, e ninguém sabe se com a Oswin vai ser a mesma coisa, porque ela já apareceu, mas vai voltar e ninguém, e ela morreu, aparentemente. Isso vai ser um gancho muito pesado pro Natal, vamos ver como ele vai cuidar disso. Ou então não é o mesmo personagem, o que seria uma grande sacanagem do Moffat. Cara, seria muito troll. Mas fala se seria a cara dele. Deixar todo mundo adorando a Companion. E aí, é que não, não é. Não, cara, já tô vendo. Vai ser uma, tipo, uma descendente ou uma ancestral, alguma coisa assim. A irmã gêmea do mal. Escuta. E voltando. Paola e Paulina. Nossa, acabei de imaginar ela com um bigodezinho assim. E conclusões do episódio, né? Na verdade, não é nenhuma conclusão. É, mas como, tipo, uma volta... É engraçado, o foco da discussão toda nossa aqui tá se baseando na relação Pond Doctor, porque é do que o episódio se trata. Agora, os cubos ficaram pra trás. Por exemplo, vocês acharam legal essa coisa dos cubos acordarem e ficarem coletando dados e depois a gente cair na nave e ter aqueles monstrinhos com a boquinha estranha? Não. É, inclusive, por isso que eu não gostei do episódio, assim. Eu achei toda essa parte muito tosca. Eu acho que tosco faz parte da Doctor Who, às vezes. Não é aquele tosco saudável, sabe? Não é aquele tosco moleque, aquele tosco de raiva. Eu não tô lembrando. Esses monstrinhos me lembraram de alguma coisa da série atual, da Era Moffat, por exemplo. Eu não tô lembrando do quê. Eles me lembraram isso. É a máscara do... Isso da máscara tá saindo assim da boca. Are You My Mommy? Esse episódio teve bem um sentimento The Doctor Dances e The Empty Child mesmo, porque... Teve aquele sentimento de Everybody Lives Rose e tal. Ah, desculpa, aquela ressuscitada do pessoal foi muito bizarra. Eles passaram minutos mortos, passa o ventilador no coração, opa, todo mundo levanta, sai andando na rua. Não tem consequência nenhuma você ficar minutos sem sangue correndo pela porcaria do seu cérebro. Quem precisa de oxigênio? Super valorizado. Eu me dei uma explicação pra isso, ok? Que o Doctor já disse que quando você atravessa um portal dimensional no mesmo tempo. Mas, tipo, isso foi muito tenso, velho. Zumbis. E convenhamos, eu tinha afirmado, não lembro se foi no terceiro episódio, mas eu acho que foi, que aquele episódio tinha sido feito com pouco orçamento. Mas agora eu tenho certeza que esse episódio foi feito com pouco orçamento. Depois disso, o dilador da Amy, me desculpa, mas não dá pra discutir nada da medicina desse episódio. É, tem que levar, cara. Porque se for tentar levar as paradas sérias, tem pouco. Não aplique lógica, Dr. Who. É conveniente aquele desfibrilador ali, comendo. Que tal, velho? Cara, deve ter desbragaçado todo o problema não é nem o desfibrilador tá ali. Mas o jeito, o negócio chega nem perto, o Dr. já tá. Estou vivo, estou ótimo, não acabei de tomar um choque. Uhul, vambora. Não. Mas ela saber usar um desfibrilador também é meio complicado. Não aplique lógica, Dr. Who. Convenhamos, foi muito conveniente aquele desfibrilador ali, convenhamos. É um programa de crianças ainda, né? Bora mandar aí. É, pois é, porque tem que levar essas paradas. Não pode fazer o um negócio Dr. House, porque... Mas você quer ver uma coisa? Por onde é que a gente vê as pessoas caindo na rua? Só por uma câmera de segurança, não é? É. Se eu tivesse dinheiro, você não acha que ia mostrar um bocado de gente caindo na rua? Cara, isso eu acho tão louco, velho. Não, sério. Bastante episódio já mostrou cena da rua. Isso foi tipo, olha, a gente morrendo. A gente só viu pelo sistema de segurança. Foi muito estranho isso. É porque, cara, eu acho que... Eu não sei, não consigo explicar isso, sorry. Pô, gente, é porque viajar para os Estados Unidos, gravar em Nova York, fica caro. Tiveram que economizar. Como tudo em Doctor Who, né? Né? Eu tenho medo pela segunda parte dessa temporada, porque parece que vai ter um episódio de New Gaiman, né? Então. New Gaiman é o herói da minha vida. Eu tenho uma foto dele, um altar aqui. Mas eu acho que o cubo todo, toda essa parte de um cubo e tal, é uma alegoria serem três, né? Tipo, cubo, sabe? Matemática, três. Gente, eu posso falar que essa hora eu falei assim, mas que diabo você fez nesse roteiro? Que a frase, a hora que ele vai explicar isso, soa tão estranha, mas soa tão mal escrita, que eu falei assim, sério? Não precisava! É porque o Caleta já disse, puta, cubo, três. Só que não sabia qual dessa roteira, sabe? Sacou? Eu posso destilar aqui minha matematicidade e pensar, eu não tinha sacado três e cubos. Não, desculpa. O meu problema não foi nem com eles falarem isso, apesar de eu achar que não precisava explicitar, mas foi a forma como foi falado, sabe? A frase final, assim, ahá. Cara, o nome do episódio não precisava ser esse. Claro, The Power of the Three é uma clara referência ao poder dos três juntos. O nome do episódio podia ter continuado Cubed. Mas a tentativa de encaixar no contexto foi muito falha. Não, e eles, ou eles podiam deixar esse sendo o nome do episódio, apesar não, de que o meu lado toque acha horrível ele não ser o terceiro episódio chamar The Power of Three, mas enfim. Eu acho que, tipo, poderia ter sido esse o nome, mas não precisava falar no roteiro, da forma como foi falado. Mas também se falasse, ia ficar uma discussão por que diabos esse episódio tem esse nome. Aí o pessoal ia começar a falar que é porque, na verdade, ele é o terceiro episódio da cronologia. Pode ser por isso também, mas eu acho, cara... Essa frase ficou mesmo muito moral do dia, viu? Porque o Dinosaur in the Spaceship caiu como uma luva no episódio, Dr. Gritano. Asylum of the Daleks faz sentido e a Town Called Mercy é um título genérico de Velho Oeste. É verdade, pode ser isso. Gostei dessa teoria. Obrigado. Headcanon. Não sei, olha só. Eles deixaram explícito no final porque esse nome ainda tem gente não entender. Imagina se eles não deixassem explícito. Desculpa se eu não entendo de matemática. A gente tá se perguntando cadê os patos no lago. Eu não entendo de matemática. Eles falam no... Falando de, de numerologia ainda, por que diabo a implicância com o 7? O 7 é relevante em todo tipo de mitologia que existe. Vocês já notaram tudo. Eu estou usando uma camiseta menos. Se você quer colocar um número que soa misterioso num roteiro, joga 7. Problema resolvido. 7 7 dias da semana, 7, não sei o que, 7, não sei o que, 7, maravilha do mundo. Por que é tudo 7? Nunca vou entender. Ok, eu realmente sou péssimo com essas coisas, porque eu não tinha pensado nisso. Na verdade, tem uma explicação na numerologia, que eu não sei, mas deve ter. No fim das contas, o episódio converge para um final de temporada. Fatídico. Ah, cara, com certeza, nossa. Sim, conversa com a Amy. A conversa com o Brian, principalmente. A conversa com a Amy. A conversa com o Brian, principalmente. A temporada inteira, né? Segue pra isso. Ah, esse é o propósito da temporada. Resolver os personagens pra quando matarem ou afastarem eles, ser maior o choque. Assim. Tá bem claro. É, cara, a minha alma chorou com esse episódio. No próximo episódio, ela vai se partir e eu vou poder criar um Horcrux. Nossa. Então tá. Mas é interessante que esse episódio, eu tava esperando no começo do episódio, quando eu fui ver. Gente, olha, eu acho que a River vai aparecer no final. Eu realmente acho que... Não. Eu falei isso no Ruvias de Minas Gerais. Eu cheguei a comentar isso pouco antes do episódio. Porque eles vazaram a preview. E a forma como a River aparece na preview é muito natural. É tipo, ah, é lógico, a River ali. É lógico que ela tá ali. E eu tinha certeza que a última cena ia ser a River aparecendo e falando alguma coisa. Tipo, bum. E não. E esse episódio dava pra aparecer mais coisa, cara. Eu acho que foi mesquinhagem mesmo. Porque 41 minutos, pô. Eles perderam muito tempo com coisa que podia ter sido mais condensada, né? Semana que vem, percam pra quem for ver pro streaming, 3h20 da tarde e termina 4h05. O que quer dizer que no universo o episódio vai sair antes de 4h30, mas tudo bem. Eu só acho que eles estão... Vai ser tipo a Asylum of the Daleks, eles vão querer fazer algo muito grandioso e acho que não vai dar tão certo assim em relação aos anjos, principalmente. É, eu também receoso quanto a esse episódio também. Acho que eles estão muito gananciosos quanto... Então, concluindo, eu quero a nota de vocês de 1 a 5 tardes e o que vocês acharam do episódio numa frase ou num comentário rápido? Minha alma chorou. 4. A nota de 1 a 5 eu vou dar 3, até pra ficar no tema do episódio, né? É um episódio relativamente fraco, assim. Eu acho que ele se perdeu muito em ficar tentando desenvolver uns companheiros. Eu acho que isso acabou ficando um pouco maçante. É um episódio mais ou menos, assim, né? 3 de 5. Como tem sido a média dessa temporada, aliás? Eu dou 3 de 5 também. E pra mim é isso. Viva os Pondes. Se você gosta deles, ótimo. Tenho certeza que você adorou esse episódio. Mas a trama podia ser melhor desenvolvida. Eu vou dar 2,5. E basicamente, esse episódio não serve como standalone. Isso me incomoda um pouco. O desenvolvimento é legal. A conclusão, não. A história do episódio não é importante. E sim a relação que importa. O contexto da temporada, ele é muito bom. Então, pra concluir, eu tenho só uma pergunta. Se possível, reparem, na abertura a gente tem um filtro de Instagram diferente, como já tá sendo a cada episódio, e um logo diferente, mas tem uma coisinha que nenhum outro abertura tem. Fica aparecendo um pulso, tipo um pulso de energia, um campo de força ou algo do tipo, no Vortex da Tarde, que não aparecia em nenhum outro episódio. E no final, no trailer, você vê que a Tarde fica tentando pousar em Nova York e fica aparecendo esse tal pulso. Eu acho que é a mesma coisa. Como se a Tarde já estivesse sendo bloqueada. Eu tô delirando na opinião de vocês ou vocês acham que isso faz sentido? Nada é louco com o Dr. Who. Eu não percebi isso, cara. Eu acho que tô começando a ficar paranoico com essas coisas, porque eu não era assim antes do Moffat começar a ser showrunner. É Dr. Who, velho. É o que faz na sua vida. Vocês não estão achando meio feio esse... saturação de verde, coloração de muito cores. Feio. Tá muito Instagram, cara. Isso, eu achei isso feio. Mas eu achei legal a ideia de que a cada episódio vai ficando mais escuro. Tá escuro, ficando, né? Tava verde, fio, agora tá meio roxo. É, tipo... Semana que vem vai ser preto, né? É. E eu posso comentar que esse filtro de Photoshop que eles estão usando todo santo episódio pra mudar a cor do logo tá ficando muito, muito tosco. Não, o do dinossauro parecia grama. Tá muito mal, filho. Esse episódio eu demorei pra entender o que o logo tinha a ver com o episódio. Depois eu percebi que eram vários cubinhos. Sei que eram escamas, na verdade. Eu espero que seja. Porque eu acho que eles vão colocar um negócio de pedra, mas tudo bem. É, faz sentido. Não sei, acho desnecessário esse negócio de mudar. Eu não presto atenção na abertura em si, eu só canto a musiquinha e fico animada que o episódio vai começar. E a expectativa de você para o episódio que vem? Não sei, eu tenho um pouco de receio que eles vão querer fazer um pouco demais do que eles podem e vai acabar ficando meio estranho. Eu acho os anjos bons vilões, né? Só que eles tiveram bons episódios como Blink, mas eles tiveram, na era Moffat, uma fase muito ruim, né? Que foi aquele Sony and Flash e tal, que eu achei bem fraco. Então, eu não sei exatamente o que esperar. Eu tô, sabe, meio dividido, assim. Eu acho que eles vão ser, que vai ser muito bom numa questão meio que emocional em relação aos Pawns, mas eu acho que não vai ser tão grandioso quanto eles esperam em relação aos anjos. Especialmente se esse negócio da Estátua da Liberdade ser um anjo mesmo, se tornar realidade, porque aí vai acabar com a continuidade de Doctor Who. E The Image of an Angel becomes an Angel. A imagem do anjo se torna um anjo e todos esses cartões postais no mundo. E aí? Tá todo mundo. Vocês viram o promo da Space? Vive. Que tem a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade vira um anjo. Exatamente. Eu tento não ficar vendo o problema. Isso do cartão postal, você pode imaginar que é o seguinte. Se o cartão postal foi feito antes dela virar um anjo, os cartões postais viram anjos da mesma forma? Mas uma estátua pode virar um anjo? Nunca se sabe, né, Doctor Who? Mas é isso, pode ser algo novo na mitologia dos anjos. Porque o episódio da quinta temporada, duplo, traz alguns elementos que eu achei muito chatos pros anjos. Eles se movem de verdade, né, naquele episódio. Mas eu acho que isso tem a ver com a condição especial deles estarem quase que mortos do tipo. Enquanto esses são anjos famintos, tais quais aqueles de Blink. Eu acho que, tipo, em Time Avengers, eles estavam com esteroides e eles podiam fazer coisas fantásticas. Foi estranho Time Avengers. Eu espero que o episódio seja bom, eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser um ponto decisivo na história e na cronologia da River na série. Talvez seja a última participação dela, não se sabe. Mas acho que vai ser importante tanto pra River quanto pro como o Doctor vai reagir. Eu acho que vai ser algo interessante a ser tratado no episódio. Ou talvez não seja tratado no episódio, né? Quem sabe. É esperar pra ver. Eu particularmente acho que a River ainda deve aparecer mais uma vez pra resolver aquela história dos portões de Trenzalor e como ela sabe o nome do Doctor. Eu acho que ela volta no finale, eu tenho essa impressão, mas não sei. Eu espero que ela volte. Mas se ela não voltar, eles vão deixar o desfecho só com Night and the Doctor. Concordo com a Julie. Eu acho que não. Eu ainda acho que isso funciona, mas você tem que forçar um pouco a barra. Eu não acho que aquilo explique como ela sabe o nome dele. E eu acho que isso foi forçado demais e a questão do Dr. Who tá sendo forçada demais, tanto no fim da temporada passada quanto nessa temporada, pra não ser algo relevante na final. Então eu acho que eles vão tentar, pelo menos, trazer a River mais uma vez. Mas eu adoro a River e eu acho que ela funciona melhor em doses homeopáticas. Então eu tô animada pela participação dela. E o que eu realmente queria ver nesse episódio, que eu duvido que vai acontecer, é o Doctor contar pra Amy o que acontece com a River. Eu concordo com a Julie. E tem soltado uns spoilers que a River ia ter uma significância no episódio, que ela parece, de novo, mostrar, saber mais sobre o Doctor do que ele mesmo e dar uma dica, tipo, nunca viaje sozinho pra ele, o que dá a impressão que ela vai voltar de novo no final da temporada. Eu torço pra isso, porque eu tô gostando dessa volta da River em doses, diferentemente da sexta temporada, que foi overdose. Exatamente, eu concordo. É a minha personagem favorita, mas eu digo, não dá pra aparecer em todo episódio. Eu acho, sinceramente, que o Moffat ficou com medo que a Alex Kingston não quisesse mais voltar. É. Então chamou ela, não, vem aqui logo, faça uma participação a cada 2 episódios. Eu acho que ele quis fazer o que ele fez, não por medo dela, mas porque eu acho que estava no plano dele, da minha teoria do arco de 3 temporadas. Eu acho que ele quis, e ele sabia que o pessoal ia reclamar, ele já deu entrevista nesse sentido, mas ele quis contar a história da River e fechar a história da River agora, porque a 3ª temporada dele, pra mim, é o arco Doctor Who, literalmente. Descobriremos no meio do ano que vem, provavelmente. Ou no especial de 50 anos, né? Uhum. Algo me diz que tudo vai terminar no especial de 50 anos. Acho que esse negócio de The Fall of the Trenzalore vai ser só no aniversário de 50 anos. Que vai ser lá pro novembro. Ou na 8ª temporada em 2014, né? Porque... Não, ainda pode ser depois que isso. Porque há a chance do Moffat já falou. Não, porque talvez no especial de 50 anos eu coloque um vilão novo. Mas enfim, né? Eu não acredito em absolutamente nada que ele fale sobre o especial de 50 anos, sinceramente. Eu não acredito mais no Moffat. E eu espero que o Eccleston mude de opinião e volte, porque ele parece que já tá mais meio mole em relação a isso. Eu espero que o Eccleston volte mesmo. O Nani tá muito subestimado. Exato. Então, gente, muito obrigada por participar de vocês. Kajima, acho que você já tinha gravado uma tradição que não chegou aí pro ar. Obrigada por essa volta. Júlia, espero que seja obrigado. Aí eu dois fantástico, como sempre. Dr. Y, ficamos felizes por ele voltar. Quem sabe a gente faz um crossover? Oh, super válido. Vamos combinar. Juliana, nossa queridíssima mulher das coberturas, porque sempre que você vê o Twitter do Universo Who, por sinal, quem não segue, recomendo seguir, porque toda vez que tem um evento, divulgação de trailer, imagens, essas coisas, quem tá lá fazendo aquela cobertura massiva é a Juliana, e ela faz um trabalho incrível nisso. Muito obrigado. Obrigado. A você aí de casa que está ouvindo essa edição, obrigado. É uma edição um pouquinho mais curta, a edição não é tão boa, porque quem faz não... é o nosso bom e velho diretor, mas sim esse pobre ser que vos fala, provavelmente. Escutem outras edições. Próxima edição é especial, porque a gente vai ter um pouquinho mais de gente no cast. E teremos... Meu Deus, Angels Take Manhattan, os pontos vão embora. River tá de volta. Fiquem atentos. Comentem comentários, comentem, porque a gente vive de comentários. E muito obrigado. E até uma próxima. Adeus.